país que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nada nessa vida a gente ganha de graça. Coragem, dizem por aí que é virtude, mas não basta ter coragem, tem que ter atitude. Quer jogar bola de gude, é bola pública. Quer provar meu chá de boldo, é bom pra cólica. A batata tá assando, o fuzil disparando. Batatinha frita, 1, 2, 3, corta. Tô falando de uma outra coragem. Ser um otário corajoso não te faz um malandro. Eu driblei o medo com alegria nas pernas, mas a perna também treme quando eu tô na caverna. Eu busco a luz iluminando as ideias. Oh, acende aí que eu vi o Platão na plateia. Por que que a sombra te assombra e intimida? Se desde o ventre a gente aprende que tem luz na saída. Como um surfista que se arrisca no tubo, sobre o coral afiado, eu nunca penso em cair. Tá ligado? Equilibrado, mas desequilíbrio. Deixa fluir, essa não tá no seu livro, hein? Anota aí. Passa limão na ferida quando a danada da vida te afoga na limonada ou na caipirinha. Que é quando tudo desaba, que é bom lembrar que a sua coragem não acaba e nem é menor do que a minha. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Mas que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Mas que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Mas que eu faço fogo, do fogo eu faço. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Nada nessa vida a gente ganha de graça. Não sou tudo isso, tudo aquilo, mas sou todo eu. Solto o verso no beat black, sou todo eu. Meu compadre, essa aqui é minha coragem. Alço voo na métrica até voltar de viagem. Não vem nunca é furada, procura outra. É muita loucura, eu sou mais louco que a loucura solta. Não existe homem sem medo, é a Babilônia a arte. Mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que tarde. Quando eu cheguei, isso era tudo mato. Agora é tudo grama e eles pisam de sapato. É uma honra você não gostar de mim. Achar que eu sou estranho, que meu som é ruim. Enfim, quer ser melhor que a gente perde no quesito. Gosto de notas chiques e os beats esquisitos. Tô sempre no apetite, me mantenho ocupado. Gustavo de Nikit é o nome do culpado. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Primeiro vem o trabalho, depois lazer. Larguei essa cachaça sem quebrar uma garrafa. Você dorme com os peixes e te pescam com tarrafas. Somos poetas, nossa arma é a caneta. Vivendo entre patetas que portam suas escopetas. Meu irmão, eu tô aqui, vim de baixo. Tem que ter muito culhão e nada a ver com ser macho. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Mas que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Mas que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nunca tenha medo. Nunca tenha medo. Do fogo eu faço fumaça. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Nada nessa vida a gente ganha de graça. É isso aí, sei que saí da linha. Vi que a locomotiva vinha na contramão. Eu tive medo e sei que o medo motiva. O lutador relaxado não esquiva e acaba no chão. Conheço a dor, na dor me sinto mais vivo. Limites são relativos, estoura logo essa bolha. Fora da caixa, deixo o caixão pro morto. Zona de conforto nunca foi a minha escolha. Não julgo ninguém, não julgo aqui, não julgo lá. Vou direto ao assunto, vou na jugular. Coragem pra fazer o que eu fiz e o que eu não fiz. Me deu cada cabelo branco e cada cicatriz. Só preciso de poder pra causar dano. O resto todo nessa vida o amor resolve, mano. Amar é para os fortes, lute como uma menina. Sem medo de aprender o que o medo ensina. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Mas que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nunca tenha medo. País que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. País que eu faço fogo, do fogo eu faço fumaça. Nada nessa vida a gente ganha de graça. Valoriza quem te fortalece. Fortalece quem te valoriza. Não despreza quem te preza, porque quando a gente tá na merda é que geral desaparece ou pisa. É preciso ter coragem pra dizer obrigado pra um amigo que te disse não. Pra reconhecer um erro e assumir que tá errado. E é preciso ter coragem pra pedir perdão. Pra chegar em alguém, pra pegar sem compromisso e dar um beijo na medusa sem cair no feitiço. A sereia te chama, vai sem medo pro mar. Que a nossa maior virtude é a coragem de amar.